Um oferecimento própria do BG, assinado BG. Boa, garota, você sabe que mexe comigo. Se amarra no menor da profissão, perigo. Cicatrizes no meu peito, coração bandido. Antes de te conhecer, eu era tão sozinho. Mas eu juro que eu saio dessa vida por você. Rebola essa bunda pro BG. Eu não sei o dia de amanhã. Minha vida é corrida, mas eu vou te ver. Coração é na sola do pé. Mas acho que tô sentindo algo por você. Depois daqui, vamos pra onde? Eu tava com saudades, amor. Quando tu quiser, tu pode me ligar. Não importa a distância, tu sabe que eu vou. Mas eu juro que eu saio dessa vida por você. Rebola essa bunda pro BG. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Safada, você sabe que ninguém te come igual BG. Só que tu não vale nada. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Safada, você sabe que ninguém te come igual BG. Só que tu não vale nada. Amor, noites em claro, penso em você. Quando você vai vir aqui só pra me ver? Porque o sol lá fora tá pedindo praia, eu vou. Mas eu quero encontrar você. Pode ser no motel. Me dê rosas vermelhas, chocolate e manel. Eu vou te dar a noite inteira olhando pro céu. Eu sei que você vai. Se você me trata de um jeito como eu mereço, você nunca mais vai perder. Se você pede com carinho e fala, eu posso fazer só subir e descer. Ninguém vai me ajudar como eu. Ninguém vai me ajudar como eu. Ninguém vai me ajudar como eu. Ninguém vai me ajudar como eu. De um jeito romântico, safado como você gosta. De lado, de frente e costas. De um jeito estranho, você sempre volta. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Safada, você sabe que ninguém te come igual BG. Só que tu não vale nada. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Mexe essa bunda pra mim, mexe essa bunda pra mim. Safada, você sabe que ninguém te come igual BG. Só que tu não vale nada.